encher, boladão, sem rodeio, só visão, apenas faz. Tu pode não ter talento, mas já se é obrigação. Sem perdão, louco pra sempre, flechando que lutou. Se games que tentaram falar, um tirou o som do ar, os outros são peso mudo. No game eu te propõe, o genial porque fiz esse sonho. Evolução sim, eu sei. Se eles se acham rei, virei patrimônio material. Estilo original FR, supere na pele. Eu tô fudendo com o que tem que acabar. O mundo quer ver seu nível baixar. Nego, não dê amor pra quem merece bala. Atrás do mané, tô acelerando pela estrada. Saudade de você no rural do cara a cara. Guardo no clima, tô por cima na onda da bala. Enquanto o governo mexe na televisão, corro odiando esses filhos da puta. Prefiro viver da minha disputa. E nosso amor é redenção. Visão além do alcance, nunca foi uma prisão. Lá pro alto, sempre avante. Tem positividade, a vida é oportunidade. Eu aproveitei minha chance. Ela me inspirou fazer rap com violão, sexo por diversão. Fiquei duro, vamos ver o novo stand-up do Whindersson. Comprei uma mansão, o piscina. Diga que me ama, vou te patrocinar. Eu sou a melhoria, ligou o êxito. Começa onde o medo termina, mulher elétrica. Evolução é na multiplicando a meta. Beija da boca ouvindo Robert Nesta. Onipresente todo mês, se vier lá, acende a velha e rebola pra mim, amor. Sou soldado que nunca desistiu. Alma rebelde, espírito contravento. Só perdeu a luta quem abandonou. Minha tropa avançou. Experimenta essa flor. Senta no meu colo assim. Namorar é mais gostosinho. Minha tropa avançou. Experimenta essa flor. Senta no meu colo assim. Namorar, namorar é mais gostosinho. Ela tem namorada e queria menos. Não era amor, era libertinagem. Dois, perdoe, seis, quatro, faz. A noite toda elas estão dançando. Não quero que acabe. Prazer da carne, enveredou pela garagem. Elas não vão parar nem se a mãe ligasse. O pai já tô fumando o back devagar, mas fudendo no hard. Meu sonho é de verdade, nego, não é viagem. Otário detesta, hat não presta. Vou promover mais festa só de sacanagem. Cê tá ligado que o presente é nossa melhor fase. Que viver faz bem, que o valor tá na simplicidade. Vamos hoje, hoje a cama, cagar pra fama. Quero essa vida pra eternidade. Aceite aquela nego, porra, pega, vai ver. Elas tão mais do mesmo olhando no meu áudio. Do banco caramela, mandei da vontade. Faça amor, não faça guerra, essa é a mensagem. Positividade pela felicidade. Cê sabe bem que altos e baixos fazem parte. A vida é bela, mas só pra quem tem coragem. Hoje eu tô ligado que isso existe. Elas são a passagem. Boêmia, nossa válvula de escape. Viver bem é minha definição de hype. Com vocês, Maru 2D. Oi! Vamos na praia amanhã de manhã, ver o pôr do sol, ouvir de Japa. Além de namorado, ele também é meu fã. Vamos ficar junto, bebê, fica junto. Vamos no shopping mais tarde. Maralho, eu e você na cidade. Comer um podrão, guaravita na mão. Depois nós volta pra tua base. Cê sabe que eu te quero bem. Isso vai muito além, que as notas de 100. Eu não ligo se tu tem uma BMW ou um Rio Card ou um Citroën. Trajado de Nike, hoje ele tá com disfarce. trouxe o meu chocolate preferido. Assim eu vou perder o meu juízo. Trajado de Nike, hoje ele tá com disfarce. Trouxe o meu chocolate preferido. Assim eu vou perder amor, eu vou perder o meu juízo. Ela tem namorada, queria homenagem. Não era amor, era libertinagem. Deus perdoe esses quatro palácios.